me lembro de cada palavra tua. Ainda vejo seu olhar. Mas eu te prometi. E por mais que muitos duvidem, um dia eu vou sair daqui. Hoje é visita, salve salve meu amor, mulher menina. Minha guerreira chegou lado a lado, minha luz no escuro da masmorra. Pegou a senha, princesa me perdoa. É uma humilhação pra entrar aqui dentro. Sempre que pode traz adianto, mas o que importa é que a vejo. Ela é meu maior desejo depois da liberdade. Só ela me traz alegria, me tira um sorriso de trás das grades. Na cadeia sou maldade, irmão, 24x48. Tem que saber viver aqui dentro, o bagulho é louco. Vou expressar meu sentimento, peguei um papel, a bailarina. Tem um parceiro que sabe escrever, quero dizer palavras bonitas pra ela não esquecer da minha pessoa aqui no mundão aí fora. Só ela, meus filhos e minha coroa. As coisas boas já são poucas, mas não reclame, irmão. Vacilei no passado, meu eu repago na detenção, na gloriosa libertina. Vou buscar dourado, não quero gema. Quero reconstruir minha vida com minha guerreira. Espero sair daqui, conseguir um trabalho não desprezado, marcado, rotulado. Ex-presidiário me disse que não é falho. Vamos lá, me dê pedrada. Aí tio, só quero uma chance para uma nova caminhada na madrugada. Saudade bate, escorre lágrima. Saudades da família, saudades da mina e da quebrada. Sempre dou graças a Deus pela firmeza atrás da muralha. Se for prostituta ou ladrão, irmão, ele nos guarda hoje em minha cara. Derruba as paredes do labirinto, o crime é mó ilusão, irmão. É só que eu te digo arrependido. Criei meus filhos, a minha bela, um novo homem, a nova vida. Aquela fera já era, sei que me espera preciosa. Não devo mais nada, paguei minha cota. Quantos minutos e as horas pra ficar com você e fora? Minha dádiva divina, contigo quero sempre estar. Nosso amor foi além dos muros e hoje volto a te encontrar. Amor nada irá nos separar, não. O que nos une é bem mais forte até que a morte. Para sempre eu vou te amar, minha guerreira. Não prometo mudar, pois já mudei. Cadeia não quero mais, só quero paz. É isso que sei. Puxei meus dias, com a tua vara seja bem-vindo. Fica com Deus, rapaziada, o que era meu já tá cumprido. Pelos erros cometidos, fiquei um tempo na conserva. Com os mano arrependido, lá no banco de reserva. Aberto os trincos, na espera agora minha torcida. Meu herdeiro em dó de colo, nos braços da minha querida tão sofrida. O que ela fez não tem palavra, não faltou nenhuma visita. Nem mesmo quando teve grávida, minha dádiva. Quero mostrar e dar um troco, contrariar o tal ditado, que amor de louco dura pouco, te fazer esquecer da tristeza que doeu tanto. Do dia que o príncipe cantado, algemado, perde o encanto pelos cantos. Chorava, não acreditava, que da princesa que me amava, tirei poças de lágrima nossa casa. Vai ter outra melodia, com eu, você ou pequena, sintonia, só alegria na harmonia. Quer estar com a minha anja? Meu bem, eu te prometo que eu não visto mais laranja. Sei que esbanja o convite dos antena. Demorou, mas aprendi que isso nunca vale a pena. Minha condena me fez sofrer no anoitecer. Sogava os lábios por não ver do que se foi. Se eu perceber, vou agradecer a minha mãe pelas vigílias. Sei que Deus ouviu minhas preces, mesmo morreu falando em gíria. Várias milhas recuperei, larguei das brisas. Maravilhas floresceu, pois renasceu fruto das cinzas. A camisa do time certo hoje eu visto. Contigo eu quero sempre estar unidos no amor em Cristo. Minha dádiva divina, contigo quero sempre estar. Nosso amor foi além dos muros e hoje volto a te encontrar. Amor nada irá nos separar, não. O que nos une é bem mais forte até que a morte. Para sempre eu vou te amar, minha guerreira. Não prometo mudar, pois já mudei. Cadeia não quero mais, só quero paz. É isso que sei.